Thank you. Silvano Lima, estamos no remota 13, solicitando autorização de rebote para a posição 10, parte principal. Boa noite, aqui é o Mike Vila Lima, remota 13, solicitando autorização de rebote para a posição 10. Mike Vila Índia, apenas confirmando, encontra-se na posição 13 do pátio principal, solicita rebote para 1-0 no mesmo pátio. Positivo, senhora, Mike Vila Lima. Mike Zulu Lima, ciente autorizado, reporta no término. Ok, senhora, reportará, obrigado. Mike Tulo Lima, bom dia, frequência livre. do Mike X-Ray Charlie. Escuta do Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, bom dia, prossiga. Paulo, solicito o reboque da posição remota 14 para a posição 8 do pátio principal. Mike X-Ray Charlie, autorizado o início do reboque, reporta interno. Ok, graças. Jack Mini Golf na ponte 2, passo principal. Tá, Mike, X-Ray Golf, bom dia, prosseguir. Principal autorização de aborto da ponte 2, passo principal para o fim número 11, também do principal já contactado da Israel. Que é X-Ray Golf, informa companhia iniciando na remota 14. Assim que eu vejo me ligar, na retaguarda, coordena com a equipe e reporta no termo, no nono. Onde que eu vou? Gol 1173, a gente tem informação Charlie na ponte 4. Teste de reboque está remota para a posição 8 do pátio principal. Seu gol foi vendido já parqueado? Quais são? O Mike e o Charlie já parqueado no 8? Mike, X-Ray Charlie, já parqueado? Positivo, tempo de reboque parqueado. Grato, bom dia. Bom dia, grato. Mike, X-Ray Golf, tem livre reboque, reporta parqueado. Mike, X-Ray Golf, na escuta. Tá, Mike, X-Ray Golf, na escuta. Positivo, na escuta. Tem livre no fio de reboque, reporta no terreno. Ok. 1173, final de cópia. Pronto. 1173, autorizado Guarulhos, Zepiso Luna 0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5123, controle 119, decimal 35. 360, nível aprovado, via Aperzulu 10, após Taubaté. Decola da cabeceira 10, primeira curva será à direita após a decolagem. O perfil da Dael após Leta Motiva. 5123 é o transpondo, 1935 é o controle para o gol 1173. 1173, corrigimento correto, no 4, em pronto. Boa tarde. Tem golfe na escuta? Positivo, na escuta. Foi informado que o senhor se encontrava na posição 12 do pátio principal. Estou observando que na verdade era 02, confirma? Posição principal, 2. Quente. está no posição 4 para posicionamento. Corona 73 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi. Corona 73. Para o táxi, 149 a bordo, 1340 a autonomia, Galeão alternativa. Uno 73, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, 118295, ajuste na 011, bom voo. E 11 via Índia, ponto de espera 295, bom voo, 173, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-3 nós. Alinha e decola já, daí voa 1-5-3. posição 38 no Goiás. Uma linha para cima, já desloca aqui. 38 no Goiás, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 011. Olha a pista livre, está 38 no Goiás. Vento no meio, chefe trem, autorizado pouso, pista na zero, vento variável com 3 nós. E pouso na zero, tá 3, 8 no meio. 173, decolado aos 34, controle 1, 19, decimal 35, bom. 1935, 1973, avião. Piloto na meia, fala as 36, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa Juliette, portão 3, pátio 1. Alfa Juliette, portão 3, tá 38 no meia, sua escuta.